Uta. Salvador, bom dia, 055, descendo para 1-0. Azul 5055, aciona a identificação dessa via, chegada TPP 1 para nível 120. 120, via TPP 1, se possível, por onde é TPP? Mantenha a estar e aguarde. 6320, pode aprovar Serra Vista 363. Vai efetuar o ILS X-Ray? Afirma. Afirmativo, está autorizado então o serviço 363, desça para 25003, ajuste altímetro no 015. 72515. Deixa na 6226, desça para 3000 pés, ajuste altímetro no 015. 3000 na 015626? Afirmativo, né? 3226, desce para 3000 pés. Afirmativo, 3000 pés. E controle aproveitando o estrejo, deixa na 6226, informa que temos uma passageira agora passando mal, ela tem. Tem trombose e solicita apoio médico aí na chegada. Ok, copiado, minha 226, poderia informar aproximadamente a idade, poltrona, o assento que está a passageira? Olha, a idade dela é 43 anos, a poltrona eu tinha, eu informo para a torre lá. Ok, chama minha 320, condição de voo free. Tá na proa do 363 para interceptar o ILS. Não, é 6330. 6330, condições de voar Oprim. Positivo, 6330. Ok, foi proa de Oprim. Desça para 5000 pés. Ajuste de altímetro 1095, 6330. 330, sim, de proa de Oprim para o 050. Ocean M226, reduz a velocidade para 1709. Reduzindo, 6226. Salvador, passarelo 2230. Boa tarde, passarelo 2230. Acione identificação no posto ideal de descida. Está autorizado até 4000 pés, ajuste no 015. Já está no ideal de descida, autorizado 4000 pés, ajuste no 015 para o passarelo 2230. Afirmativo. Temos o contato com o centro, passarelo tipo da DA. Libere à esquerda, chave solo no 21.9. Ah, Alexandre, 141. Preciso de informações de aproximadamente 30 minutos. Ok, 4442, está livre a ascensão nível 360 e está livre os desvios. Sim, a gente pode coordenar o 300, livre desvio 4442, 300 final. Negativo, estamos coordenando, só um minutinho. Xanemé 320, está autorizado final ILS, torre 198, decimal 95. Estabilizado, 1895, obrigado. Nada. Zero final, estabilizado. Continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. 320. Desça para 2000 pés, ajuste no 015, reporte localizador. Está com 150 de grau, está a 6 milhas da frente. É 226. Azul 4442, está autorizado nível 300. Após o desvio, está autorizado vitória. Estimativo. Autorizado nível 300 para desvio da vitória azul 4442. Azul 5055. Azul 5055. Foi proa de Oprim e desça para o nível 050. Voando Oprim direto 050, o azul 5055. 320, pouso autorizado, pistão no zero, vento 25, pista 28, vento 260 graus, 8 nós. Tive pouso 28, o Xanem é 320. autorizou o sinal 6226. 6226, torre 1895, autorizado o sinal de alerta. 6295, autorizado 6226. O chinês 6330, reduza para 1709. 1709, o chinês 6330. Fica para a aproximação final. 6226, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Afirmativo, só enfatizando aí a necessidade de apoio médico na chegada, tá? Sim. O senhor teria como nos informar a posição da poltrona da passageira? Está na 27. A gente solicitou para os passageiros ficarem sentados após a abertura de porta aqui. Sim. Pedro 2230, desça para 3.000 pés, ajuste altímetro ONO 015. 3.000, 1.015. Chamei 320, solo 32, libere a esquerda, agilizando, e chame solo 219. Livrando 219. Frequência 12835, alterno 251. E após desvio, sou autorizado direto Vitória do Espírito Santo. 7, vou chamar 12835, alterno 251. E após Vitória do Espírito Santo, 4-4-3, valeu, manda lá. Obrigado, meu amor. Da Bianca, do Chané, autorizado pelo pista 28, vento 250 graus 89. Teve pouso, né? 226. Após uma centena, reduza para 2109. Gente, após passar uma centena, reduz para 210 nós, nós estamos 0.55. O chinês 6330, estabilizando o localizador, agora reduzindo para 1140. Chinês 6330, autorizado o sinal do LS Zulu, e agora é 198, decimal 95, por favor. 295, grato. Azul 2702, desça até o nível de voo 080, reporte modificação. Ajuste ao time em Salvador, no 015. Ativo, agora é o 145, 2702. Nível mínimo da FIA, 145, não, corrigindo, é o nível 120, 2702. É o nível 120, o mínimo da FIA. 120, tá certo. Chanel 6226, solo ao 34, libere próxima esquerda e chame solo no 21.9. 219, eu libero o Chanel 6226. Chanel 6226, autoriza, já tem livre táxi ao liberar. Via Índia até o portão 5. Índia, por exemplo, metro e desenho. Alemanha 330, pouso autorizado pista 28, vento 260 graus, 7 nós. Afirmativo, desça e mantenha nível de voo 080, reporte modificação, informo que não tenho nenhum tráfego ali reportado no setor de conhecimento deste controle, o 2702, está prosseguindo para Valença, confirma? Afirmativo, para Valença, nossa intenção inicialmente era manter o nível da fila, 120, e está sob os instrumentos aqui. Afirmativo, só que o senhor já está entrando agora na... na Terminal Salvador, que agora é de 60 milhas. Então, o senhor já está entrando agora na espaço aéreo controlado, classe Charlie. Ah, gente, não. Não consigo precisar avisar. Número 5055, reduza para 1709. Seu número 2 na aproximação, desça para 3 mil pés, ajuste ao altímetro, 1095. Reduzindo para 170 nós, descendo para 3.015. Está autorizado a interceptar o ILS, o 5055? Afirmativo. O tráfego número 1 está em sua posição 11 horas, 9 milhas. Agora comprou a de Usan. Está passando 3.300 pés e o equipamento ATR, o 5055. Ciente, o 5055. Acione identificação. Está livre os desvios 2008, reporte no terminal. E reporte no IDABC. O 5055 para sequenciamento, mantém a proa 045. O limite da proa será a radial 090 do VR Salvador. Informo que irá cruzar o localizador. Ciente, vai manter a proa 045 e limitado pela radial 90 de Salvador, 5055. Salido 2230, localizador? Está no localizador, senhor. 230, autorizado final do ILS do Luxo, Metrô, no 8395. 8395, obrigado, amigão. Torre, o passarelo 2230, transfere. Passarelo 2230, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso, pistão 28. O ajuste no 095. Aguarda livre, pouso 2230. 5055. vai prosseguir para Salvador? Afirmativo. Então, dá presente, mantém o nível 080 e dá presente, voe direto à posição Salvo. Posição Salvo, ajuste no 015. Voe Salvo para interceptar a chegada do PIP 1. Azul 5055 para interceptar o localizador com a esquerda, curva esquerda e vou ir na proa 250. Já autorizado o final do ILS Zulu, é estabilizado. Esquerda 250 vai interceptar o localizador, o azul 5055. Acione a identificação, essa via chegada e pitch para nível de voo 060. 060, 603 para cima. Agora voa do Sampo, mantendo 080, o procedimento e uso é o Zulu, da 28? Afirma, ILS Zulu. ILS Zulu 28, nessa posição Sango, seria para a chegada para o Zulu ou alguma chegada em uso ainda? O senhor vai efetuar a TPP1 que vai levá-lo até o ILS Zulu. TPP1 para o Zulu, sim. Voo 2008, confirma para o que está mantendo por quantas milhas? 030 por mais umas 8 milhas, eu posso aprovar o Charger 362. Já posso aprovar agora o Charger 362. 2008, após desvio, voe na projeção, vou para interceptar a chegada do TPP1. Da presente, está autorizado a descer até nível de voo 120. Ok, pronto. Então, vou descer para 120, 2008. Voo 702, preparação para sequenciamento, curva esquerda na proa 090, limite radial 120 Salvador. 090 a proa, limite é 120 Salvador. Livre à esquerda, chama Solo 2019. Livre à esquerda, 21 no mato, passarei 2230. 5055 estabilizado. É, tá no localizador, vai interceptar o glide agora. Tente. Voo 2008, já terminou de vez. Outros, eu já estou quase a produção, ó. Fazer mais umas 4 milhas. Tente, voo 2008, autorizado escrito a nível de voo 090. 090, 2008. 090, voo 2008. Certo, não entendi, pode repetir? Para nível de voo 090. Ah, sim, Matheus, 090. Agora estabilizado, 5055. Azul 5055, completa aproximação, chame torre na frequência 118.95. Torre 1895, boa tarde. Azul 2702, servidor 53, meu pai, o ajuste na 095. 3 mil pés, com 095, ajuste na 702. Índia, um externo. 055, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 28250 graus, 109. Estacionamento 315, reduzir o 7 para 2409. Tente, voo 2008, autorizado de descida até nível de voo 070. 070. Azul 2702, agora 13 milhas sul de Salvador, com navegação na praia de Tepipe. Tepipe, o Azul 2702. 055, solo 49, livre à esquerda, solo 2109. 29, garbo. Reduz o voltagem para 2209. 2008, desce para nível 050, reduz velocidade para 2209, número 3 na aproximação. 050, 1020, 2008. Azul 2702, desce para 2 no país. 2 no país, azul 2702. Observatório São Curva Direito, na proa 055, o limite radial 120 de Salvador. Fico com 120 de Salvador. Azul 2702, curva esquerda, proa 020, guarda último vetor para o localizador. 020 esquerda, guarda último vetor, azul 2702. Azul 2702 para o localizador, com voz esquerda na proa 300. Essa proa está autorizada a se executar. Utilizado uma pista de metrô de azul, pista 28, reporte estabilizado. A esquerda 300, autorizado a interceptar. E confirme a torre? Está estabilizada. Atenção, reporte estabilizado. Ela é 315, 12 para 3 no país, hoje na 095. Zero zero oito, desce para 4000 pés, sua ajuste na 095. Vou na 0, 4000, 0008. Estabilizado? Ah, estabilizando o localizador agora, mandando o LS, o plano de 2702. Pronto. 209, sobre a operação, curva esquerda na proa 230. Direção, curva direita, proa 230. Está estabilizado no 2702 na 2A. Azul 2702, que pede aproximação, chama estou na frequência 1918-295. 1895, doutor. Eu chamei a 1395, dos paradores da PES, o agente na 095, autorizado a LS e o Lula, pista 22, repete estabilizado. U2008, reduzir o teste para 1809, agora curva esquerda na proa 360. 1-8-0 na proa 360, 2008. Azul 2702, parece que está autorizado o pouso, pista 28, 22, 30 graus e 1 no longe. Autorizado o pouso 28, azul 2702. Senhor Salvador com 885, gente da informação Bravo. 1885, a sua identificação do seu lixo de bit para 4 mil pais, o registro na 095. De 15 até 4 mil. Pro 2008, curva esquerda pro A290, nessa pro está autorizado para acessar o localizador. 290, autorizado para o localizador, 2008. Deixar a linha 3-5 estabilizado. Afirma. Abaixo de aproximação, chama o torre na frequência 118-95. 2008, dos parabéns, meu pai, está autorizado para o procedimento LS Zulu, pista 28, repete estabilizado. 2000, Zulu 28, Camaré, estabilizado. 2 Camaré, pista livre. Caso 2702, sola 59, livre à esquerda. Mantém a posição está alfa, chama solo 2-9. Esquerda é da alfa 219, grato. O 2008 reduza para aproximação, repasse estabilizado. Reduzido, chamarei estabilizado. Poxa, na minha 35 desloques, corrigindo. Tráfico avistado, autorizado pelo uso pista 28, vento 220 graus, 109, xa na minha 35. 2008, complexo 24, faixa letor na frequência 1918, decimal 95. 1895, bom dia. Voo 1885, desce para 2 meu pai, voo existe na 095, está autorizado ali a LS Zulu da pista 28, repasse civilizado. 2008, alinhado e base travado. Ouro 008, boa tarde. Informarei que está livre. Aguarda. Salvador, Gol 185, estabilizado Zulu. 185, confirma o Zulu. Visual. 185, autorizado pouso, pista 28, vento 200 graus, 0 menos. Repouso, aqui. Boa noite, 85, solo azul 1, e pra esquerda, solo 2 decimal 9. Pra esquerda, 2 9, gol 1885. Manter a posição antes da alvo, quem chama solo? Sim, antes da alvo, boa noite. Salvador, algum 1397, me passa a porta. 1397, autorizado, alinhada com a pista 28, 22, 0 graus, 0. Autorizado, aliás, decolar o Gol no 397. No 397, decolado sino 4, controle 1 no 9 decimal 8, controle 1 20 decimal 8. 208, obrigado. Olhe, gol 1397, boa. Gol no 397, contato radar na decolagem, mantenha a proa até 2500 pés, após subavia, redação Vuna, até nível de voo 100. Positivo. Após 2500, poderia aprovar a Leda? Autorizado Leda, subida para o nível de voo 100. 100. Oi, Salvador. Boa tarde. Oceania 326 no 190, passando coral, ciente da Bravo. Oceania 326, oceano de notificação. Vou na proa de Momba para interceptar cheio LTPT1. Reporte na DAS descido e ajuste Salvador na 095. Como identificou para interceptar a chegada, o 6326 solicita o ILS X-Ray da 22. Tente acionar 6326, autorizado voar na proa de Momba, após Momba voar na proa de Serra Vitor 362. Momba 362, o 6326. Para de descer do Oceania 6326. Oceania 6326, autorizado descer do nível de voo 120. 120, vai descer do 6326. Autorizaria ótima pro voo 397. Gol no 397, agora fica da nação. Muito obrigado. Controle de Salvador, voo 1164, informação braço. O 1164, aciona identificação, desça via chegada TPP1, inicialmente para o nível de voo 200, o ajuste na 095. Via TPP1 até 200, ajuste na 095. O 1164, como o procedimento é o ILS Zulu? Sim. Obrigado. Voo na 397, prefere voar na proa de moto. Então à frente, precisa voar na proa pelo menos 225. Salvador, Guardião 08, Costa Brasil. Rodeo 08, aguarde. É a primeira nave que irá ficar de vista? No voo 397, para 225 por 50 milhas. 7 Goma, 397, livre de desvio, após desvio, vou na Pro Admótiva. Muito obrigado, presidente Pro 225, desvio. Se autorizado, vou a Admótiva. Autorizado, Goma 397. Obrigado, Admótiva fica fora da informação. Salvador, voa 008, já emitida, perdeu contato com a gente. Voa 008, estado com contato radar 70 milhas, Maré Oeste de Salvador. Fui na Pro do VR, autorizado descida, correção, descida critério, agente Salvador na 0, 1, 5. Aí desci na proa, tipo Cuba e Baixa Asa, ou Vaz 08. Vaz 08, autorizado, vai na Pro do Asa, descida critério. Voo 1397, na proa de Motiva, submeter nível de voo 100. 100, voo 1397. Voo 64, desespero nível de voo 130. 130, voo 1164. Dessa vez chegar ao TPP1 para o nível de voo 140, ela existe na 095. 1095, descendo para o 140, TPP1. 314. Tops 28, vento 220 graus, 08. A linha é qual, 2 de fevereiro? Para o 120. Positivo, está mantendo uma centena agora. Chinelha 326, tráfego 10-0, 1-2 milhas, rumo sudoeste, um bravo 738, mantendo o nível de voo 100. 7-6-3-2-6. Controle Salvador, boa tarde, voo 1964, ciente da informação, bravo. Voo 1964, essa é a identificação, dessa vez chegada a TPP1 para o nível de voo 150, ajuste no 095. Identificou, descendo via até 150, TPP1, ou 964. 6326, da presente autorizado na Pro do Serra Vita 362. 362 já presente, graças. 6326. Para 4.000 pais, sua gestão é 095. 4.000 com 1.015 agora? Confirme, 6326. Afirmo. Sim, 15, 6326. Passarei 2230, decolado aos 21, no controle Salvador 1, 20 decimal 1. 208, obrigado, bom dia, 2230. Controle Salvador, boa tarde, passarei 2230, decolado. Passarei 2230, contato radar na decolagem, suba via saída Elefron Alfa para nível de voo 180. Via Elefron Alfa 180, 2230. Sobre manter nível de voo 360. 360, voo 360. Voo 1164, desce para o nível de voo 050. 050, voo 1164, pode voar para o Joe Grimper, está com a maçã. 964, negativo trim, livre de desvio. Ok, Lavana proa 0, 7, 0 por 15 minutos, por 10 minutos. 7 gol 964, reporta término do desvio. Reporta lá. Salvador Tower, 3805, approaching runway 28, ready for takeoff. Sun 3805, clear line up and maintain runway 28. Clear to line up and wait, runway 28, 3805. Centro recebido na frequência 128.435, alterna 125.1. 2, 2, 3, 5, 3, 5, 1, 2, 5, 1, não é isso? Sim, 1, 2, 2, 3, 5, alterna 125.1. Entra. 964, 300, vai na frente, eu prendo. Comprei 964, 2 para nível 070 070, cumprindo as restrições da carga ou está liberado? Sim. É, o voo 1964 está liberado a restrição de 120 ou acima, ou 110, está liberado descendo direto 70 ou desce via? Essa é a das restrições, 2 para nível de voo 070. Sem restrições ao 070, 964. O TAM 3154 está curvando à esquerda, 065, informações. Confio por quantas milhas? Aproximadamente. Pode voar o PRIM, tá presente? 4154, reduzindo 7 para 2, 40 nós, autorizado zona para o de PRIM.